Você está ouvindo o AzilaCast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um AzilaCast. Tá de novo? É a mesma abertura. Ela parece, mas não é a mesma coisa, né? É a abertura que é parecida, mas é diferente. E eu sou o Joel Suki e estou aqui com o Manel e o Neto. Não, Manel, tá louco. Manel quer emplacar essa daí, mas não dá, né, mano? Agora o Cash é uma parada séria. É, mano, tu é doido, né? Tem que ser negócio de... Tem que ser Manel agora, Manel. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como ser um fuleiragizão. História do Manel, né, velho? O cara batalhou tantos anos, né, véio, pra manter essa imagem aí de fuleiragizão, né? É, na minha mente, o Manel, vocês já assistiram aquele filme Sim, Senhor? Sim, sim. O Jim Carrey, o Manel é tipo aqueles palestrantes americanos, é, que chega assim, ainda os cinco passos pra ter uma vida decente sem fazer porra nenhuma. É, bicho, é tipo um Daniel Godri da vagabundagem, né? Daniel Godri, né? O bicho, ele se esforçando ali ao máximo, né? É Daniel Godri, mano. O palestrante, mano. O melhor palestrantezão do Brasil ali. Um dos melhores. Sou Marro Manel. É, eu acho que eu vou soltar o meu... Minha candidatura, mano. Vixe! Isso aí tem que ser no final do programa, que é a fuleiragem extreme ali, o fuleiragem sênior, né? O cara entrando na política. Já teve um calção da Smolder ali. Ixi, me chamando de pilantra. Calção da Smolder, pô. Calção na maior referência aqui de Floral, mano. Calção da Smolder, hein? É mais pra malandragem do que pra fuleiragem. Pois é, pois é, né? Tá chamando o outro de pilantro. Pilantra. Educadamente, ó. E o Neto, tu já teve, Neto, algum calção da Smolder ali? Já na época que era morto. Ei, véio, o cara... da pena também, da pena. É pena, Adibas, né? Adibas também. Adibas. Isso aí é da tua. Nossa, é da tua doida. Ah, né? Esse daí, mano, foi o meu pai. Essa gíria aí não é do meu tempo, não. O meu pai, ele comprou aqueles calção que era cortado do lado, né? Assim, aqueles que. É tipo uma saia, só que é cortado. Nossa. Puxa, mostrava a perna. É. Né? Tava mostrando a perninha do lado, né? Aí lá eu vi ele assim, com calção aí, Adidas, né? Aí eu, vixi, velho. Comprou o calçãozão doideira, rapaz, 50 tá reais, doido, né? O calção ali. Aí quando eu olho bem, mano, assim, mano, o nome é Adibas, né? Adidas não, ali. Eu queria ver, bicho, calçãozão. Bicho, velho. Não, esse calção aqui foi em 99 no centro, bicho. Eu já vi isso, mano. Era comprando os calçãozão falsificados. É pior ainda, mas isso aí de falsificado ou não, mano, acho uma parada muito relativa, sabia? Porque se tu for parar pra pensar, mano, por exemplo, tu compra um relógio falsificado de ouro, certo? Sim, sim. Tu e o Manel compram o mesmo relógio. Tranquilamente, mano, dependendo da pessoa ou da vestimenta que a pessoa tá, não tem quem diga se o bicho é falsificado original, não. É, mano. Eu não, sei, eu celular, sempre tive essa celular, teoria. Eu comprei um celular há poucos tempos atrás, que eu levei um golpe. Tentaram me dar um golpe, eu muito doido. Isaías, isso aí te vendeu de novo. Rasteira zona escroterna. Eu tava. É. Fui comprar o celular online, aí levei e tal, comprar aqui, bicho que tô na promoção das trevas. E aí? Comprei, aí daí vem um bicho chegando. É, comprou, aí veio só o tijolão. garotão. Aí eu, aí, não, aí eu fui pesquisar sobre a loja. Aí vem o Manel balançando os braços, né? Com os... Aí eu vi, cadê a loja? A loja com uns... um esquema filme da loja gigantesco, mano. O nome da loja era Pet Mais Um, mano. Pet Essa loja não presta e tal, não sei o que. É uma bosta. 15 pessoas enganadas, é o nome. 15? Da... Era bem 30, 50, mano. E aí? 13 véio? Pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, extra, 13 pessoas enganadas. E o dinheiro? Sim, sim. Aqui tá o 13 pessoas enganadas. Olha, Chaves, droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas. O cara vai levar o golpe, mano. Eu fui, liguei pra operadora do cartão. Ei, cancela essa porra aí. É operador, não, o senhor. Não, aí a galera aqui. Não, mas se acalma aí, assim, não. Tá, aí começou a fuleiragem vai, fuleiragem vem. Aí só sei que eu dei um... Que diabo de linguajar é esse que o pessoal do cartão usa, mano? Saiu no telefone aí. Eu também achei um negócio meio difícil, mano. Como assim? Não, o que eu achei putaria foi o Manão em si. Ele, ah, vou cancelar. Eu, o cara do cartão. Não, mas por que tem que cancelar com... Ah, porque um amigo meu disse que a empresa não presta. É, mas o pior que foi isso aí mesmo que eu disse. Putaria. Ou eu disse que eu olhei o... Contatei pela internet que a empresa era de, né, de... baixíssima categoria. Pois, meu senhor, mande aí algum e-mail, tente telefonar com a empresa, entrar em contato. Se ela negar o cancelamento por algum motivo, cê... você entra em contato com o banco lhe ajuda a fazer o... O banco lhe ajuda. Tu acha que o banco vai te ajudar, mano? Calma, cala a boca, mas é a criatura. Tu é pelo menos amigo do banco, velho. Aí o atendente disse assim, né? Ah, se a gente vai entrar em contato com o banco, se eles não fizerem nada, você, ó. Só sei que chegou o negócio, ó. Chegou, olha. Chegou o celular. Eu fui buscar o celular, beleza. A caixa vinha do bicho toda originalzinha, tudo bem bonitinho. Aí, putz, macho, é o celular mesmo. Se fudeu, né? Bicho todo só o filé, mano. Eu fui abrir o bicho todo bonitinho, brancão e tal, todo bonitão. Aí eu, ixi, mano, o bicho tá irado, mas ele tá todo feliz, ó, eu não fui enrolado. Pelo menos uma vez na vida, né, mano? Cara assim. Aí eu fui botar o bicho pra carregar, né? Eu botei e tal. Quando foi, eu botei de tarde, quando foi de noite que eu fui ver. Bicho não deu. Era tipo 4 horas depois, tempo de recarga, quando eu fui ver a bateria tá queimado, ó. Vixe, já veio a bateria do carregador. Eu, eita, mano, de baixíssima qualidade, mano, já queimou, mano. Beleza, eu fui ligar o bicho, né, vamos ver pelo menos quanto tempo ele pegou de carga, né. Aí, beleza, aí eu fui testar o bicho, comecei a mexer e tal, aí liguei a câmera, ó. Quando eu ligo a câmera, macho, a câmera de 1 megapixel, mano. Pera aí, mano, não entendi não. Quantos megapixels? Bem 2, mano. É isso. É, mas agora conta a história direito, mano. Não, a propaganda do celular, a câmera era pra ter 13 megapixels, mano. Bicho comprou de quanto? Só por curiosidade, esse bicho aí, 800 pontos, mano. Quanto, mano? 800. 15 pontos. 800? O cara ganhou bem uns 5 celulares em cima do Manel, viu? Pois aí é. Aí o lado bom da situação é que eu fui tirar a foto e tal, aí mandei pro Itaú e tal, não sei o que. Mandou de novo pro banco, mas já vê isso. Não, pro banco não, mas tudo pro operador do cartão. Isso, mandou pro Itaú, mas aí. Mas isso aí pode o cara se arrepender de uma compra e pode, não trocar, mano. Lógico, mano. O cara é direito do consumidor, mano. O cara pode... Direito do consumidor. É. Americano, né? Artigo 72, 10, 10, 72. É isso aí. Aí o cara cancela essa bosta porque o objeto é falsificado e perante ao anúncio do vendedor, ele não diz em nenhum momento que o produto é um genérico do original, entendeu? Mano, eu sabendo, mas aí foi reclamar ainda. Aí eu fui, reclamei e eles cancelaram, mano. E eu mandei o celular de volta pra lá, pra loja. Agora tu tá com 3100 da Nokia. Agora. É. Não, aí agora aí fica a dica: não comprem do Office, nome do site. Fala que a gente vai divulgar, mano. Ninguém sabe se foi tu que roubou a empresa ou eles que te enganaram, mano. Ai, fodeu. Quem é que garante que tu mandou esse celular de volta pra empresa? Eu tudo fuleiradão, né? Ó, mas eu botei tacado essa porra no chão, mano. Nem pra não ter devolvido essa porra. Não ter devolvido. 14 pessoas enganadas! Explica aí pro pessoal, mané, o que é o cara ser um... Um fuleiragem. Fuleiragizão. Fuleiragem é uma pessoa... Diz a... o nome científico, Fuleres Manelos, né? Não, é o fuleiro profissional, tem que ter o lereado, né? É o dialeto que o cara fala, pois né? É, a criatura que é um fuleiragem... Ele é perante aos demais. A sociedade. Aos demais, né? Uma criatura que... Criatura? É elemento. Mas é sério mesmo, essa porra não é, né? É. Não, é uma criatura que... Ei, tu se desvinculou, foi o sindicato, mano? O bicho tá falando mal que só uma porra. Sindicato? É que ele é totalmente desqualificado, entendeu? Esse bicho leva tudo na putaria, não leva nada sério, né? Tipo, mano. Só frescando. É o velho frescando aqui do Ceará, né? De Fortaleza. Zoeiro, né? O zoeiro. É, o bicho é todo fuleiraizão. A putaria é que o cara, no meio da explicação do fuleiragem, fala fuleiragem de novo, né? Porque é Silvio Santos é um cara fuleiragem, Silvio Santos ali? Não. Também. Silvio Santos é um gozador da humanidade, mano. Gozador é putaria, viu, mano? Gozador da humanidade, bicho. Gozador. Cara, o bicho tá quase quebrando e ainda é. Quase quebrando? Tu que é um fuleiro, mano. Quase quebrando. Quem tá quase quebrando é nós hoje. Silvio Santos, bicho. O bicho tá quase quebrando e rindo da cara da galera, ó. Fuleiro é um cara, uma mistura de um troll com um cara brincalhão, né? É. Mais ou menos isso. O Nel não sabe nem o que foi que a gente falou, velho. Vou dar um exemplo, né? Um colega nosso, né? O bicho foi demitido há pouco tempo, né? E tal. Sim. Aí ele tem qualificações profissionais, né? Só que em vez do cara ir atrás do emprego, o que é que ele pensou? Não, vou ficar aqui em casa, baixar um ouzinho, né? E tal, pro cara não ficar ocioso. Afinal, que se o cara ficar em casa só dormir, né? Aí o pessoal vai achar que ele tá ocioso. Aí não, vou baixar o WoW aqui. Só vou procurar emprego daqui a 7 meses, quando o governo parar de me dar dinheiro, né? Ou seja, ele não tá prejudicando ninguém, né? Mas o bicho não deixa de ser, de certo modo, hilário, né? Ele tá sendo fuleira com o sistema, né, meu cara? Eles mataram o Matias, meu pai. Que Matias, velho? Do Bop, mano. Do Bop, mano? É, ele perdeu lá, né, cara? Dentro. O Manel tá parecendo o Huawei, mano. O cara falando aqui. Aí, a mente dele tá distante, mano. Porra, mataram o Matias, ó. Nem entendeu, já bem sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, tecnologia mundana. Eu só sei, mano, que o Manel foi um dos primeiros fuleiragens que eu conheci na vida. Ei, Manel, pra tu, mano, um fuleiragem, ele tem que ter que visual. Qual é o visual de uma pessoa fuleirazão, né? Só olhar pro neto aí. Aí tá. É, mano, pra mim é um cara que com quase 30 anos de idade ainda usa cabelão. Putaria. O cabelo do cara, o visual, né, inteiro do cara que é fuleiragem, não, o cara pode ser normal não, né, meu? O cara tem que ter alguma putariazinha ali pra poder se diferenciar dos outros, né, velho? O cara tem que ter uma ondulação, é, na ponta do cabelo. Pois é. Não, aquele negócio de mullets, mano. Aquilo é uma fuleiragem. Mullets? Fuleiragem muito velho. Mullets? Aquele cabelo estilo Chitãozinho Chororó, mano. O MacGyver, mano. Cabelo estilo MacGyver, mano. Aquele cara que tem o cabelão, mas é só um pouquinho assim na... atrás, assim. Não sei, mas o mullet é tipo um clássico que não deu certo, eu acho. Pronto, é. Sabe que cabelo é esse, não, mano? Manel, é. O mullet. Não, mano, que bosta é essa aí? Caralho, o Manel usou mullet e não sabe o que é, mas. O bicho tá fingido, mano. O bicho tá querendo renegar o passado dele. Ué, mano. Manel aí foi o rei do mullet, velho. Ah, mas agora uma coisa que também é fuleiragem zona, é o cara pintar o cabelo de uma... Na verdade, pintar o cabelo não, é o cara descolorir o cabelo. Acho uma fuleiragem muito grande, homem, isso aí. Eu acho que isso aí depende da pessoa. Zé Luzes. Ah, mano, o cara virou uma moda, mano. Uma época que... Luzes. Os pirangas, né? Pirangueiro. Os caras ali, tudo com aqueles cabelosão descoloridosão ali. Ah, mas isso aí é luz mesmo. Eu imagino o Lulu com luzes. Bicho, foi não, mano. Lulu fez luz, foi, mano. Eu queria fazer... Se eu fosse você, não tinha proibido a criança de fazer, não, mano. É, isso aí é putaria demais, mas isso aí... Não, o bicho ficaria o estilo do cara, mano. O cara é funk ostentação, né, não, Lulu? Teve um primo meu, mano, esse bicho, ele... De repente, ele tava aqui, aí no outro dia, chegou com cabelo estilo lourãozão, aí o cara, vixe, mano, já bem isso aí, mano. Ah, vai mudar o pessoal, aí. Ai, dá o cu, mano, cabelo é fuleiragem, mano. Mó paia, mano. O cara descolorir, fica paia demais, mano. É aquele cabelo, mano, do Ronaldinho da final da Copa de 2002, mano, que era... Esse assim... aí eu não tinha coragem não de fazer. Porque aí já... aquele cabelo ali do Ronaldinho, mano. Aquilo era uma esculhambação, mano. Não era o cabelo, não, mano. Aquilo ali. É que o cara... achou o cabelo é a identidade do indivíduo, mano. É, mas um cabelo aquilo ali, mas um triângulo na cabeça do cara, mas é o estilo cascão, mano. Bicho, é um estilo clássico. Aquilo ali é uma putaria, velho. Aquilo ali. O cara olha ali. Também, mas ainda assim é um estilo clássico. Será que aquilo ali foi uma estratégia do Ronaldo, hein, mano? Pra fazer os alemães ali na final da Copa ficarem tudo rindo dele ali, não ter... No... Estratégia. Teria. Os alemães eu não sei não, mas talvez contra os franceses. É. Esses jogadores de futebol ficam inventando esses cabelos aí fuleira, mano. E todo mundo faz igual, mano. Mas diz aí o que é que. Qual é um tipo de cabelo que tu acha fuleirazão, mano? Aqueles caras. Tem seu teu, né? Porque eu tenho. É, pois é, mano. Não pode ser cabelão, não. Ah, o meu aqui é fuleira demais, meu cabelo. Nem mullet, eu que já foi citado. É, pois é. Aquele cara do cabelinho do Pumping Iron ali, bicho, é um cabelozão fuleira, né, velho? O cara ali. Aquele ali, bicho, durante algum tempo, o ídolo do Manel. Cabelo do Arnold também é uma fuleira. Ah, o cabelo do Arnold é normal, mano. É. Mas aí eu quero saber, na descrição do Neto aí, como é o fuleiragem. Erradíssimo, na minha visão, mano, o cara fuleiro, ele é assim, mano, ele é meio vagabundo, sabe? Porque esse bicho é vagabundo no bom sentido, mano. Ele é vagabundo, mas acaba não prejudicando ninguém, só ele e a família dele, né? Então é o Nubu, né? É. Aí, o fuleiro, ele tem carisma, entendeu? Porque, apesar de ele não estar fazendo porra nenhuma da vida, normalmente o pessoal não é contra ele, entendeu? O pessoal compreende, deixa ele ficar por ali. Por ali pelas tabelas. É, mas agora, um adereço que o cara usa na cabeça, que eu acho fuleirar demais, ó, mas... E toda vida que eu vejo alguém usando... Não, toda vida que eu vejo alguém usando, eu começo a rir, mano, não sei porquê. É o cara usar gorro alguma. Mas porque tu mora no Ceará, véi. É difícil mesmo. Agora vai lá pro Rio Grande do Sul, bichão, pra tu ver. O cara do Rio Grande do Sul morrendo de rir, né? E a galera sem saber o que é porquê, né? Não, eu acho massa, porque uma hora dessa deve ter um cara lá no Rio Grande do Sul, na Argentina, né, mano? Se batendo de frio. Aí eu jogo assim, não, mano. O cara usar o gorro é um absurdo. O cara começa a rir, né? O cara ri, assim, nada a ver, né, meu cara? Agora tem exemplo, por exemplo, tá na moda essa parada de funk, não sei o quê, né? Aí o cara lá no Piauí saindo meio dia de gorro. Aí é foda, né, mano? Aí Piauí de gorro é farinha. Literalmente o cara vai queimar os neurônios, né, mano? Porque é pesado. Eu acho engraçado, ó, aquele gorrozinho do Adebisi, mano, do Oz. Ei, mano, aquilo ali é uma parada religiosa, mano. Né? Não. Esse negócio lá do cara do Maomé, mano. Dos islâmicos, né? Não? É, não, é, mas aquilo ali. Aí não sei, o Adebisa desse bicho não brincava com esse negócio de chapéu, não. Era seriedade, né, pra ele ali. É, mano, pois é. Agora um adereço de cabeça, mano, que eu acho fuleristicamente interessante, mas é os gorros jamaicanos, ó, mano. Aquele amarelo, verde e vermelho. É, o gorro jamaicano, mano, ele tem um poder fuleirístico tão grande, mano, que você pegar qualquer pessoa e botar um gorro jamaicano, ele fica mais gente fina, assim, se liga? Pode pegar qualquer cara ignorante e tal, que tu acha que é carrancuda, e tu bota uma daquelas boinazonas jamaicanas nele, o cara já fica com cara de gente fina, bicho. Esse bicho aí é gente boa e tal. Botaria o Isaías, né? O Isaías com o gorro jamaicano ali. Ei, mano, falar nisso, eu ouvi notícias, mano. Essa daí, mano, era pra ter contato pra gente, mano. Que o Isaías agora é porteiro do prédio do Felipe. Mano. É, mas pois é, mano. Sim. Isso aí é uma notícia mais fuleiragem do que, né? Essa daí é fuleira mesmo, viu? Mano, é doido, mano. Manel aí escondendo o jogo, é, mano. Manel, a gente tem que ir lá, mano. Pra amanhã. Tem que ir lá no Felipe ali. É isso aí, abriu o portão, mano. Abriu o portão. É, mas tá pensando, mano. Isso aí é uma evolução dos tempos muito escrota, mano. Toda vida que o cara entra e sai de casa tem que pedir autorização, Isaías, mano. Já pensou, mano, isso aí? O Felipe pensou, assim, Isaías abriu o portão. Aí o Isaías aparece rindo, né, mano, do cara. Mas que eu ouvi dizer também que o Isaías aí tá do porte do Manel, mano. O bicho tá bem gordinho. Ixi. É, você foi meio gordo, né, mano, assim, mas hoje em dia ele deve estar tá mais... Não, não, esse bicho mais tá parecendo um balão, mano. É, mano, esse bicho tá parecendo um balão ali. Quem é o Isaías? É, Isaías. Ah, viu, mano? Ele de novo, mano? Já bem isso aí, mano. Esse vídeo bolando por aqui. É isso, mano? É, mano. E cadê o MP3, mano? Ele apareceu de novo com o MP3? Não. Gostaria. Até porque agora a moda é smartphone, né? Esse bicho já te pediu smartphone ali emprestado. É. E agora o mais fuleiragem também dos é o Marcinho. Marcinho, mas aí é um carazão fuleira, viu? É o Marcinho ali, está malhando. É, mano, marca a novidade disso aí, mano. Do tempo do 2002, mano, o Marcinho já malhava, mano. É, ele já fazia faculdade, né, mano, de educação física, sei lá. Mas não, inclusive, mano, deve, esse bicho já deve ter sido formado em educação física. Se duvidar, esse bicho tá do porte do Adonis. Ixi, Maria, mano. É, mano, esse bicho é batido, outra bola, mano, por aqui, mano. É, não, mano. Marcinho é gordão, mano. Não, gordão não é não. Tô falando assim, mas esse bicho é gordo. Eu acho que o Manel, esse bicho tá meio... Tá acima do peso, tá acima do peso. Manel, aí eu acho que esse bicho tá meio... como é que se diz, veio com os ciúmes do Marcinho, viu? Porque esse bicho, Marcinho bolota, não sei o que. Bolota. Não, mas eu lembrei de Marcinho, é bolota não, mano. Bolota tá aí demais, mano. Eu achava putaria, velho, porque o Isaías, mano, o fuleiragezão, mano, que é o cara que é... Fuleiragem Master, né, mano? O cara já... É aquele cara, mano, que ele tem uns trejeitos fuleirazão, assim, mano. Mas, sim, mano, pensei que ia dizer que o cara Fuleiragem Master, velho, que quando alguma coisa da vida dele dá certo, ele faz uma dança, ó. Isaías fazia a dança, cara, demais. A dancinha do Isaías, velho, que é engraçado demais, velho. Quando saiu o Asilo em vídeo, é uma das coisas que o cara tem que divulgar isso aí. A dança do Isaías e a técnica do Manel de pedir pizza. O que eu acho engraçado. Não, mas peraí, deixa eu completar meu raciocínio pra o Neto não ficar frescando com um bolota ali. O negócio é o seguinte, eu me lembrei do Marcinho, porque esse bicho toda a vida era um dos mais fuleiragens com o Isaías, velho. Ali era, viu, mas tu é doido, bicho. Isaías ficava puto, aqui, mano. Eu achava engraçado, velho, as frases que o cara usava. Eram as mesmas, parecia Chaves, velho, as mesmas frases, mas o cara ia, velho. Toda vida, velho, caralho. É, mas esse bicho tirava, enche o saco do Isaías, ó, mano. Ele tá mano, o que eu achava massa do Marcinho, mano, é que esse bicho parecia o Josuelito, assim, mano, o jeitão. É mesmo? Esse bicho não sabia brincar, mano. Os caras tudo com as brincadeiras meio leve, né? Não sei o que, Isaías, não sei o que, mano. Calvície, né, e tal. O Marcinho chegava logo esculhambando a mãe do cara. Não, e no dia que o Marcinho não tinha mania de deixar as unhas grandes, mano. Pois é. A mania de deixar a unha da mão direita. Dia que ele pegou a caródia de um cara, foi. A mão da esquerda, sei lá. Isso aí é uma coisa estética do fuleira que também funciona, viu? Isso aí. É, pra mim é rosqueado. Pode deixar a unha grande, não. Cara, deixar a unha grande por descuido é cor de homem, mas cor de. Cara, deixar bem bonitinhazinha ainda, né? Mas sim, era um fuleiragem master que ele usava, ele estrepa. Passava. Chegava aqui no fliperama, né? Vamos dizer assim, na locadora. Casa de jogos, né? Ficava aqui jogando e tal, aí chegava o Isaías, ó. Mano. Aí é o Isaías, né? Ah, o carro frescando um com o outro. Aquela putaria. Eu achava engraçado, eram as frases que o cara fazia. Que era que o Isaías tava aqui jogando, né? Aí o cara lá e vem o Marcinho lá atrás, né? Assim, aí vem o Isaías na máquina do arcade. Aí ele chega perto do Isaías, aí olha pra cara do Isaías. Aí o Isaías olha pra cara do Marcinho. Aí o Marcinho olha assim, sério, aí diz assim: ei, Isaías, não morreu ainda não, mas... Oh, essa daí, viu? Essa é uma das clássicas, viu? Oh. Essa daí é uma das clássicas demais, viu? Essa aí é, viu? Essa aí foi uma da história, ó. E a outra, velho, tinha a variação também dessa frase aí, que era... Ei, Isaías, tu ainda tá por aqui. Tu ainda vive desse mundo, né? Tu ainda vive desse mundo, isso ainda descendo. Bicho todo mórbido, né? É, tu ainda vive desse mundo, Isaías. Eu já putaria que todo mundo chamava o Isaías de ladrão, o bicho achava era bom, né? Ei, ladrão, cara. Que dos apelidos era um dos mais leves, né? Achava era boa, essa foi outra. Achava era só a massa, cara. Era boa, mas... Levou uma vezada aqui que ele tava jogando, mano. Aí eu não sei quem foi, mano, que veio que matou o primeiro personagem dele. Quem, mano, que tava jogando? O Marcinho? É, o Marcinho tava jogando contra alguém. Ah. Não tô lembrando quem era, não sei, eu acho que era o Dennis. Só pra falar, mano, porque nessa época aí dos arcades, mano, do Manel, tinha uma rivalidade zona foda, né, mano, entre os caras ali no The King. A rivalidade aqui era o Marcinho e o Dennis, mano, os dois mais doentes, que jogavam pra caralho. É, mano, nunca ouvi falar desse Dennis, ó, mano, só nas histórias do Manel mesmo. É mesmo, eu nunca ouvi, não. Também não conheço, não. Também não conheço, não. Ah, mas esse bicho era um amigo imaginário, mano. Manel. Esse bicho aí não era um que a galera dizia que era o sobrinho do Tony, primo do Tony, sei lá. Acho que não é, não, viu? Não, nunca ouvi falar de parentesco com o Tony, não. Mas ele mora bem aqui. Aí, mano, esse bicho. Mano, um belo dia tava ele metendo um pé lá no Marcinho, tava não sei o que. Aí o Isaías chegou. Perdendo. Desse jeito. Velho, o gritinho da vitória foi. É, né? E ele dançando, né? O Isaías dançando. É, porque tem que ter uma dança pra. Perdeu dois bonecos já. Aí, ai, te fudei, Isaías. Aí eu, não, que tá se fudendo é tu, que vai perder a ficha. Ixi. Aí, mano, só foi Isaías dar as costas, mano. Já é o Marcinho dando uma punhada no braço do Isaías, mano. E aí? Arrancou foi um couro, mano. Que maria, cara agressivo, viu, mano? Foi, mano, ele tava puto nesse dia, viu, mano? Eu nunca vi ele pego ninguém. Aí, nesse dia, o pobre do Isaías foi a vítima, mano. Aí também, mano, Isaías, viu? Levou a unhada no braço, mano. Nossa, nos dias de hoje, o cara tinha que tomar a vacina de hepatite e tudo, né, mano? Foi doido. Foi doido esse dia aí. Aí eu falei, mano, já bem aí, vai matar o outro, né? Matar o Fialei, né, meu cara? É, Isaías, ei, Marcinho, tá doido, né, Marcinho? Já bem isso aí. Lembrando que nesse tempo o exército já devia ter uns 30 anos, né, por baixo. Eu sei que ele não foi atrás de bater no Marcinho, ele ficou só xingando o Marcinho de longe. Ó, fresco. De longe, ó. É, parece tá todo baitolando. Era uma putaria também, mas tinha a dancinha do Isaías e tinha um gritinho do Isaías. E tinha também a gargalhada do Isaías, né, mano? A gargalhada do Isaías aí, mano. Isso aí foi antes de gargalhada e serem moda, mano. Era uma fuleiragem muito grande, mano. A gargalhada do cara, mano. As gargalhadas todas diferentes. Era tipo uma mistura de Homer com sei lá o que, mano. Homer, eu não sabia. É, mano, que era uma risada toda. Chaves aí, Isaías aí, putaria demais, mas. Agora eu acho que um dos gritinhos ali que a gente usou, mano, e usa até hoje, é o gritinho do Senhor Pinóquio, mano, que é uma fuleiragem demais, mano, isso aí, mano. Uhul! Putaria demais, mano, isso daí. Esse grito aí, quando eu comecei a conhecer o Isaías, esse bicho com esse grito aí, mano. E eu nem conheci o Pinóquio não ainda, mano. Aí ele chegou, aí o cara aí eu já. Bicho todo perturbado com esses gritos, velho. Seguramente o senhor Pinóquio disse que a gargalhada do Mario que foi pra plagiada da dele. Putaria, mano. E quando foi depois, eu conheci o Neto também com essa mesma putaria, velho. Aí todo mundo usou, né, mano? O gritinho. Era uma coisa contagiante, mano. Eu acho que a gente tem que espalhar isso aqui no asilo, no cast também. Todo mundo tem que usar esse gritinho. Ah, porque naquela época ali os caras tudo tinham 15 anos, mas tinha a voz mais aguda. Hoje em dia os caras tudo. A voz grossa. É, mano. O cara tentando fazer algo aí já. Cheio de cabelo branco, mano, gritando uhul, mano, os caras vão achar que ele é doido, mano. Cara, é bom pra hoje, né, mano? É bom pra hoje, o cara dando um gritinho do Isaías. Mas o Isaías deve usar até hoje, mas. É, não, mano, porque o Isaías ali, bicho, nunca envelhece, né, mano? O bicho ali é. 8 anos ali, é, mano, o bicho é desde os tempos mais primórdios ali. A alma pura, né, o Isaías ali. É, mano, tá doido ali. É, o Isaías ali é a lenda, viu, mano? Esse bicho devia participar num cast especial, ó. É, mas a gente tem que ir atrás do Isaías, mano, pra chamar ele pro cast ali. O cara tem que esconder as carteiras, né, mano, quando ele pode. É, isso aí é clássico. Ah, mas esse negócio do linguajar de fuleiragens, mano. Tem uns linguajar ali que são putaria demais, mano, que a gente até usa também, que a gente inventa, e... mas agora o rei desse negócio de linguajar fuleira, mano. É aquele cara que inventa gírias e o cara tenta viralizar essas gírias, mano. Tipo o Manel, mano. Como é? O Manel ali, ele inventa umas gírias, mano, que só ele entende. Vai ser todo um micho. É só ele que entende as gírias e ele fica tentando espalhar essas porra ali. Tipo aquela moda, aquela época que ele tinha mullets e queria que as pessoas normais usassem, né? Mullets? Santa Paz do Senhor. É, mano, Santa Paz do Senhor. Essa daí vai entender, mano. É que essa daí eu já vi gente aí famosa usando, hein? Pessoas de mente fraca. Os caras aí usando e quando o cara fala isso aí, eu sei que ele ouviu a zela. É, aí. Deixa aí. Eu também ouvi um negócio parecido com esse, mano. Eu aqui ouvindo. Eu tava lendo uma reportagem, sei lá o que era. Aí o cara pegou e disse, não sei o que. Vixe, na reportagem. Vixe! É, estava na Santa Paz do Senhor, é o. Esse bicho é um fã do Manel, hein? Ia ser comer demais, né? O cara assistindo o Jornal Nacional, aí o cara fala, não, estamos aqui na Santa Paz do Senhor. William Bonner, né, dizer. É, na rua tal. É só, como é que se diz, entrevista pra presidente, né, William Bonner fazendo aquelas perguntas lá pra Dilma, né. É. A Dilma, não, eu tava só ali na Santa Paz do Senhor e tal, não tinha nada a ver com isso. O cara ouvia. É porque eu... É uma putaria, é, mano, é que se existisse um ministério pra vagabundagem e outras fuleiragens, mano, eu teria grandes chances ali de ser presidente, né, mano? Cargo máximo ali da. Eu votaria nele. Eu devia me candidatar, mano, essa putaria aí. Esse ladrão aí, mano. Pelo menos não ia ter um honesto no meio, mano. Honesto? Bota Isaías aí. Um honesto ia ser eu, mano. Eu nem acredito. Na época que eu tava trabalhando com o Manel, mano, a mesma empresa, a gente trabalhando. Aí a menina lá do trabalho, né, que ela... A gente trabalhava em equipe ali. Aí era tipo de dupla, né? Era vendedor e o projetista. Dupla de dois. Aí a mulher que tava fazendo a dupla com o Manel ali, usando ela, dizendo assim... Ah, hoje... A mulher que tava fazendo dupla com o Manel era homem, era base. É. Não, é, e ela assim, aí, não, hoje eu tô desês. Eu tô desesperada. Ai, Bento, mano. Merda de gírias. E os caras ficaram falando essa bosta, mano, tentando. Manoel, foi, mano, eu tava desês, né? Pois é, né, Manoel? Não, hoje eu tô desês. Aí, Bento, mano. Na minha mente, um cara dizendo que tá desês é. Sei não, viu, mano? Só não, ia é ver o Manoel, viu? Isso é bicho demais, eu não ia falar esse negócio desse, não. Tá, ei, mano, desês. É tipo o cara falar Mara, viu, Manoel? Vixe, Mara. Taria demais. Mara, que diabo é Mara, mano? Mara, cara, uma abreviatura de maravilha, mano. O cara, não, mano, o negócio tá Mara. Isso aí é uma gíria fuleira também, viu, mano? Mara. Mara maravilha. Não, eu não falei isso aí, não. Falou. Mas fudei. Quem deve ter falado isso aí é o Eduardo. Achei putaria, mano, um dia, velho, que o... Esse cara aí, mano, o Eduardo, ele tava na sala, eu, o Manel e o Thiago Batman, né, que era um colega nosso, trabalhando. Batman. Aí lá vem o Eduardo, né, entrou dentro da sala com óculos escuros. Aí o Thiago Batman disse assim, velho, ei, mas esse bicho aí tá parecendo o Mario Cobretti, velho, Cobretti. É, mano, vocês têm uma coisa muito sem noção, ó, mano. Isso aí é loucura demais, velho. No meu ambiente de trabalho, velho, nunca que eu imaginaria isso, que ia fazer uma referência a um Mario Cobretti, velho. Cobrete, você é muito petulante. Pior que o cara começou a rir, mano. Voltaria, é uma loucura muito grande, hoje. Ah, mas é o pior é que tava no estilo cobrete mesmo. O cara todo de óculos escurosão, né? É, tava todo de preto, a roupa também, ó. E o cabelo pra trás também, né? O cabelo, é, o cabelinho pra trás e tal. Igual o cobrete mesmo, né? Aí é o diabo, é isso aí, mano. Nossa, o cobrete ontem, foi, mano? Putaria, velho, isso daí. Acho, né, ambiente de trabalho, mano. Os caras trabalhando com o Mané é uma fuleiragem muito grande, mano. É uma valia, viu? Esse bicho é o rei das fuleiragens, velho. A gente foi... Ah, achou um cara que trabalha dançando Michael Jackson. A gente foi fazer uma medição, mano, num prédio aí, mano, que a gente trabalhava fazendo projeto, né, de arquitetura. A gente tinha que fazer, tirar as medidas no local, né, lá. Aí a gente entrou lá no prédio, aí o engenheiro chegou assim: não, vocês têm que peguem ali os capacetes ali, que vocês não vão subir... Descapacitado não, né? Com a cabeçona toda desprotegida, não. Aí... É, lá e vai, né? Eu e o Manel subindo no elevador com aqueles capacetes de engenheiro, né? Olha o naipe do cara, é... Aí quando chegou no apartamento, a gente analisando assim, né? Beleza, né? Não sei o que, o gesso tá bom aqui e tal. Aí o Manel pegou assim no capacete, velho, ficou fazendo a dancinha do chapéu do Michael Jackson, véio, com o chapéu de engenheiro, velho. Jogando de ladinho assim o chapéu. Puxa, é criativo, viu, mano? O Manel queria ser aquele bicho, como é que se diz? Só o capacete. Pedreiro pô. Magia. Aquele do Face, né? É o do Face, é que manda... Sei lá, mas eu sei que lá no trabalho agora toda vida é isso aí, mano. Porque onde eu trabalho tem muita mulher, né? Aí qualquer cara mais ou menos assim que aparece é alguma coisa magia. Aí lá tem o boy magia, o pipoqueiro magia. E o cara da quentinha magia também ali. Esse negócio de magia com certeza foi uma mulher, viu, que inventou isso aí, que é uma putaria. Provavelmente. Tá, eu não conheço muitas mulheres que são fuleiras ou não. Aliás, conheço, lá do trabalho. Aliás, conheço. Do trabalho, a bicha é fuleirazona ali. Mulher fuleira é raro mesmo. É. Porque ser fuleiragem é uma arte muito masculinizada, né, mano? É. Tem uma... Normalmente não é passado pro lado feminino das famílias, não. Tem uma fuleiragem que é negócio de roupa, né? Que inclusive o Manel fez também, isso daí. Negócio de rosca? De roupa, né? De fuleiragem. Ah. Já falou desse negócio do calção da Smolder, né? Calção da Smolder floral. É, tem que ser floral. A marca registrada do fuleiragem clássica é estampas florais. É, mas bem que hoje em dia eu acho isso é um visual adequado, viu, mano? O cara com bermuda e aquelas camisas havaianas dá um look despojado. Não, vai ter que ser camisa social floral, com detalhes florais. Calção essa da Smolder, com detalhes florais também. E a clássica chinela opanca. Essa... Você ainda vende, mas essa porra. Chinela opanca, mano. O cara que tá usando é um fuleira, viu, mano? Esse bicho é um fuleiragem, velho. O cara usava a chinela opanca, né não, Manel? É, aí eu uso aí, Manel. Mas a opanca faliu, foi? Sei lá, mano. Acho que alguma outra marca de médio porte comprou eles. Durante muito tempo a chinela opanca foi o item do fuleirazão, né? Fuleira master. Agora esse negócio de roupa, mano, o Manel fez isso daí também, mano, que é o cara, mano, usar... O cara tá com uma farda aqui, né? A farda normal ali, trabalho, colégio, seja o que for. E o cara sempre utiliza a farda de uma maneira que ninguém utiliza. Só ele. Tipo, ele veste a camisa e bota a calça na cabeça. É tipo o Will Smith num Maluco no Pedaço ali, que ele tá aqui, aí ele vira a jaqueta dele e a outra parte da jaqueta é uma floralzona ali. Esse estilo assim, velho. Eu me lembro que o Manel fazia isso aí com as cuecas, né? Ele vestia a cueca ao contrário pra cueca ficar meio fio dental, né? Então. Ai, Deus. Eu me lembro dessa história aí mesmo. Aí tem uma foto aí, velho, do Manel. Vixe, a do fio dental, acertei, ó. Ai, Deus, com a bunda. Tem uma foto aí do Manel com ele na época do colégio, né? Todo mundo aqui normal ali com... Vixe, essa ideia é muito mais, né? Tá bom, campeão, deixa eu falar, né? É porque essa imagem vem na minha mente, ó, mas essa imagem aí foi. Aí todo, tempos, todo, né? Cara, assim. Aí todo mundo assim, mais jovem, né? Na foto ali, o Felipe mais jovem. Felipe cabeludo, né? É. O Adonis ali, mais jovem também, ali, magão, né? Curioso, né, o Adonis? Aí todo mundo com a camisazinha branca, a calça azul, né, de colégio, aquela calça clássica. E o Manel, mano, ele todo de camisa com detalhes verdes e a calça dele toda cinza, mano. Ele era o único que tava usando isso, mano. O único, velho. Era a farda, velho. Era tipo uma farda do 10 anos atrás ali do... É, porque a farda era todo de azul marinho e eu de cinza, mano. Ele desbotou a calça propositalmente. Foi, bicho. Já... Como é que tu fez isso aí, mano? Já fez isso aí. Porque o cara estava na época da liseira, mas o cara não tava com dinheiro pra comprar a calça nova, ó, cara. Aí o cara passou praticamente meio ano letivo indo com a calça velha, mano. Cara, putaria, isso aí. Liseira tomou de conta, mano. Liseira tomou de conta aí dentro. É. Agora outra putaria também que é Master ali, que acho engraçado demais isso aí, mano. É apelidos, mano. Ixi, mano, tu é doido, putaria. Outra apelidos. Vixe, eu ganhei mais um apelido, ó. Vai o teu apelido agora? Agora eu sou o da Veizada. Aí dentro. É o quê, mano? O apelido é da Veizada. Veizada? Da Veizada. Tu se liga no Battle Sense? Aí eu tô dizendo, ó, esse negócio aí de fuleiragem, ó, o cara é um linguajar que só o cara entende, velho. Feizada, velho, já veio isso. Tá, tu se liga no jogo Battle Sense que a gente tava jogando? É. Não vou falar não, deixa eu ver aí. Dentro, mas tu tá jogando bem. Aí tu tava jogando, aí a gente jogando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí quando foi depois... Falei quatro aí em seguida, né? Quando foi depois, durante as partidas lá na MMG, começava a partida e tinha que jogar, descartar a do turno, entendeu? Você tem um descarte gratuito no turno, quando você tá jogando o jogo lá no meio da partida. Aí, é, mano, eu ficava... Só diga-se de passagem, se tu continuar, mano, o cara que bota o apelido de outro de vezada é meio burro. Mas aí eu fiquei falando, mano, peraí que eu vou descartar da vezada. Eu falava desse jeito, entendeu? Ah, eu então descart... era ofendendo teu português, né? Eu tô aqui descartando a da vezada, viu? Falava, entendeu? Falava desse jeito, só pra frescar. Aí a galera, e o da vezada, tal. E aí, mano? É pronto, aí estamos chamando da vezada agora. É bem isso, mano. Só isso. Mas aí tu já deve ter algum apelidozão fuleira, Zé, também. Não. Ora não. Fala aí como é que era o apelido do Manel na nossa época, Neto, aí. Bichona. Eu sabia que ele ia matar. Mas esse negócio de apelido é... Tarima, porque normalmente o cara que é fuleira mesmo, ele tem um apelido, né? É, aí o cara fica... Mesmo que não tenha nada a ver, mano. E tipo, por exemplo, o cara tem um apelido de Theo. Tem nada a ver, mano, é história. Mas é só pro cara não ser chamado pelo próprio nome dele. É, mas geralmente quem coloca apelido, né, mano? Quando o outro vem frescar colocar apelido, mano, o cara fica puto, né, velho? É, bicho, não aceita não. Ei, Neto, quais foram os teus apelidos, então? E aí? Tripé. Aí tem um negócio que eu putaria também, mano, dos apelidos ali, meu pai contando, né? Na época ali da escola de polícia dele ali. Sim. Ele dizendo. Na época do pai do Joel aí é comédia, viu? É uma mó fé nas histórias. Ele dizia. Nós vamos comer, velho. Ele dizia que quando o cara passava muito tempo sem cortar o cabelo, véio, o pessoal chamava os outros de Bozo, mano, lá dentro. O cara assim, Bozo, mano? Por que Bozo, mano? É porque quando... Porque quando o cara bota a boina, velho. Aí fica só aquele. É igual. Aquele tufo saindo assim do lado. Pô, irmão do menino, né? Aqui o irmão do. Vixe, mano. Bifuleiro, ó, o bolso, ó, dentro. O irmão do doido aqui, mano, como é o nome dele, mano? E esse helicóptero aí, mano, é onde a vez. Tá aí, ó, o Moura chegando, né, o barulho do helicóptero aí. Eu disse pra... Na época do fliperama aqui, mano, o nome dele, o irmão da Edil, o apelido dele era Bozo também, mano. Ninguém sim, mas agora o apelido putaria que eu me lembrei que o Manel citou, véio, que tinha um amigo deles, véio, que era bem brancão, mas aí os caras chamavam o cara de Shimu, mano. O Edilton. Pazinho, Gaspazinho. É o Edinho, né? Shimu é putaria, mano. Não, sei que Shimu dizem que foi que botou o apelido do cara de Shimu. Taías, obviamente, né? Taías, mano. Tá. Vai chamar o cara de Shimus, ó. Era em inglês, né? É, e aí, Shimus, beleza? É, mas agora outra coisa fuleirística clássica desses tempos que eu achei, mano. É tipo essa parada do Shimu, mano, do cara abreviar o nome que ele tá dizendo e botar um S no final. Esse também tinha nas épocas, né? Esse aí. Agora tinha esse menino também. Puta que pariu, eu vou morrer de novo, rapaz. É tipo o cara tá tipo Manel, né? A gente encurtava, né? E Manas, né? É uma. Não, teve uma época que eu tava lá no Lourenço Filho, mano. Pinóquio, o Pinóquio ali, o pessoal chama de Pinas ali. Pinas. Pois é, mas isso aí eu não sei quem foi que inventou essa parada, não, mano. Mas é, essa bicha aí é altamente funcional, mano. O cara é funcional, ó. Pior que é, o cara abreviando, ai, mano. Pinas, não sei o quê. O nome Norberto, Manel, que é que. Norba. O cara abre. Betão é o Betão. Novas. O cara for ver, mas isso era uma época muito boa que não volta mais, não, mano. Eu me lembro que o cara tava lá na locadora, às vezes, aí, mano, vou usar agora, bicho, jogando Final Fantasy, né? É, mano, vou usar o barrazão do mal aqui, aí, barras do mal aí. Ah, os caras tudo gritando, é mó loucura. O apelido lá da G, mano, é o que o Batman botou, mano, o Thiago Batman. Batman ali era do mal, viu? Porque essa mulher, mano, ela era meio gordinha, né, assim. Isso tem coração não, viu? uma pessoa não pode ser meia gorda, mano, porque meio círculo é uma meia lua, mano. Ou ela é gorda ou não é, mano. Aí o Thiago Batman chegou assim, mano, e disse assim, ei, mano, ela parece a Rocicleia, né? Aí dentro, os caras frescando demais, mano. Rocicleia, mano. Agora o Isaías não tinha apelido não, né, mano? Isaías. Tinha, mano. Tinha, vixe. Bicho era o rei dos apelidos, velho. Como é que era? Bicho tinha, mano. Bicho, primeiramente, ele começou com o apelido de Tijubinha, né? É mesmo. É, porque ele colecionava calangos filhotes, né? E esse eu me lembro que quem chamava ele era o Marcinho também, hein? Não, esse aí era clássico. Ele, o Marcinho, todo mundo chamava ele de Tijubinha. Tijubinha, é o novo. Aí depois de Tijubinha, né, e tal, esse bicho começou a se envolver com empregadas, né, domésticas e tal. Aí ele ficou conhecido como o terror das empregadas, né? Ok, né? O mais conhecido como Ted, né? O terror das empregadas domésticas. Pois é, o terror das empregadas domésticas. É. Aí teve a fase dele de Vando, né? Que aí ele ficou com o apelido de Calcinha. Calcinha, eu me lembrei dessa aí agora. É, mas isso era clássico, mas quem chama ele de Calcinha. E aí, Calcinha, o cara chega... É, aí depois de Calcinha eu acho que não teve mais nenhum não, porque aí também já... Já era escrotização, né, já. Eu não lembro porque... não, Calcinha aí, ó. Ah, mas tinha um apelido de um cara que jogava lá no Tony, mano, o Arcade. E o apelido do cara era Carla Pérez. Vixe, eu me lembro desse aí, ó, aí, tu é doido, é, mano. Não, mas eu me lembro, eu não me lembro dele no Tony, não. Eu me lembro dele lá no Patita, mano. É. Não, eu já me lembro de algum carro perto dele, ó. Porque esse bicho era um... Naquele tempo, é isso aí que é engraçado, né, mano? Porque hoje em dia, é, como é que se diz? Existem homossexuais masculinizados, né, assim? É. O cara, você não diz que ele é viado até... Isso aí que eu acho interessante, ó, mano. Esse modelo de homossexual agora, né? Tem uns que você não diz que ele é homossexual até ele encontrar outro, né? Teve um dia desse que eu tava num local, né, e tal. Aí tinha um cara assim, normal, né, e tal. Você dizia que ele era pessoa normal e tudo. Você dizia que ele era heterossexual, né? Aí ele encontrou um amigo dele. Ó, mas esse bicho desmunhecou na mesma hora, mano. Bicho. Fulano, mas agora o Carla Pérez, mano, eu me lembro que foi uma putaria muito grande, mano. Porque a galera disse, não, meu, o Carla Pérez ali, o cara se garante, joga lá no Tony. Aí eu fui uma vez no Tony, mano, pra gente ver como é que era o The King of Fighters 2000, né? Tinha lançamentozão ali e tal. Uhum. E aí lá vem esse bicho, aí ah, lá vem o Carla Pérez. O melhor, aí. É tudo com medo, né? É o melhor jogador, né? E quando ele entra, mano, na locadora, ele com aquele shortinho, mano, pregado, mano, assim. Eu acho massa que o João é isso, imaginado que ia ser uma gostosa, né? Alguma porra assim. Esse bicho, todo com o calçãozinho apertado, mano, aquele shortinho da Carla Pérez, mano, olha aí, mano, tio Carla Pérez, mano. Carla Pérez aí, bicho, todo fuleira. É demais essa mulher. É linda, deixa ela entrar. Brincadeira. E aí, Manel, vou te fazer uma pergunta aqui, mano. O pessoal diz aí que opinião é que nem bunda, né, mano? Cada um tem a sua e tal. Costuma dar a tua opinião, mano? Que nem tá na casca de banana. Nego é bicho. Se lascar. Tá aí, mano, tua opinião, mano. A todo mundo aí. Aí, né? Mano, daí. Só uma dadinha, só uma dadinha. Cuidado. Não, mas agora um negócio que é extremamente verdade. É que se eu compro um quilo de carne, se eu cozinho é meu. Nossa, eu, cara, não consegue nem falar, né? Fica tão com medo que não consegue nem falar. Não, mas isso aí é do... Isso aí é verdade. Isso aí o cara aprende nas aulas de biologia. Mano... Manel aí, toda vida que ele tá deprimido, né, mano? Ele... Ou ele vai pedir um consolo pra alguém, ou então ele diz que vai pra um psicólogo, né? Porque o bicho é todo... Aí ele diz que vai pra se abrir todinho pro psicólogo, hein? Se abrir, abrir. O bicho é um cara gozado, né, esse Manel? Não é, o bicho é todo fuleiro, Zé. E tu, mano, que a galera goza na tua casa e não fala nada, mano. Pesca contigo, igual na tua casa tu não faz nada. Ei, Manel. Mas eu quero saber que se eu comprar uma pizza, mano, dá pra 20 comer. Obrigado. O que é que tu faz se tiver algum cara que é desconhecidozão correndo atrás de ti? Tu corre ou tu só caminha? Só caminha. Eu também tenho um dilema pro Manel, mano. Vamos fuder o sexto dia. Tinha um cachorro, né? Aí ele tinha que atravessar o oceano, né? Aí o nome do cachorro era na bunda. É o que, me deixa. Cachorro que late, né? Mano. Ele late em pé. Aí, não, aí a dúvida aí, que tu quer calar é se tu leva na bunda, deixa na bunda, ou tu vai matar o na bunda. Porra nenhuma, vai fuder. Manel, ele comprou um carro, né, recentemente. Aí na hora lá de fazer o test drive, né, o vendedor perguntou pra ele assim, aí, Manel, prefere fazer o test drive aonde? Em um Gol usado Ou em Fiat inteiro? Onde é que você prefere, mano? Indo em Fiat inteiro foi pesado, mano. Vamos fuder. Otaria, o Manel tá igual ventilador, né? Bicho todo fresco. Aí o Fernando, ele fez uma promoção pro Manel ali de antena parabólica. Fala um com vocês aqui também. Ele disse assim, ei, Manel, vende quatro pra mim que eu te dou uma porrada. E naquela época, mano, que o Manel e o Fernando tava vendendo picolé, mano, que o Fernando vinha atrás empurrando e o Manel da frente gritando, que bom. Eu sei que o Manel é fã de futebol. Eu sei que teve uma época que o Manel era agricultor, né? E o encarregado da plantação dele dizia que tinha achado um buraco de tatu, né? Aí ele mandou perguntar que hora o sol caminha aí dentro, ó. Ei, mano. Mas... É, putaria que não tem nexo nenhum, mano, de um trocadilho pro outro, mano. É só pra dizer mesmo, deixa o cara. O Manel ali, bicho, é fissurado em negócio de futebol, né, mano? Mas eu quero saber, mano, então, que time é teu, mano. Sem camisa, você me dá sem calça. O time é teu, foi forçado, viu? Eu quero saber que time é teu, Manel. O Manel aí não gosta muito de café expresso, né? Café de máquina ali. Uhum. Aí o Manel disse que é porque acha que no coador é mais forte, né, não, Manel? Tá certo, o bicho é... O João Ferro. Aí esqueci agora o nome do doido. É o quê, velho? É, ele concordou aí, ó. O Adolfo pro Neto é melhor aí, ó. Mas o Manel, cara... Mas se vocês quiserem ir lá em casa, eu posso dar uma comida em vocês aí. O Manel e as fases... Olha aí, meu bicho, trocadilhos de baixo calão, mano, bicho... O cara apela logo, né? Vocês vieram aqui em casa como vocês tudo. Foi melhor que eu fui aqui, ó. Puxa a água todinha aqui, ó. É ideia. Pô, eu botei água pra ir pra fora, beber água, mano. Ai, chega, Manel aí é o delegado, né, mano? Já foi isso. O bicho prendeu dois pau no cu. Não, mas naquele dia que o Manel tava jogando capoeira, mano, que ele quebrou quatro pau no cu na roda, mano. É o novo da capoeira, pô. É isso aí, é o... Esse é clássico, viu? É o capoeirista. Hasta la vista, baby.